film. Questa è l'Iglesia di Torino di Giulietta. Zona 5, ao livre a pista 1-2-1. Duas vagas, 1-9-8. 1-2-1-1. 2-1-1, 1-9-8. Sul 4118, autorizado decolagem, vento 090 graus, zona 5. Decolagem, 4118. Só de boa tarde, boa na 738, pronto no ponto certo. Na 738, após o início da rolagem do Embraer, autorizado alinhar e manter. Após a aeronave iniciando a linha, mantenha a zero, boa na 738. Centro Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Afirmar a frequência para o Xenia 35. Afirmativo, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Dato 2835, foca na mão. Provavelmente, por favor. 308-418, boa. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4118, decolando escuro. Azul 4118, contato radar, suba ao nível 340, direto elefa. 340, direto elefa, 4118. Reporte fora do solo, vento 090 graus, 104 nós, comprou a Nordeste. Papa Romeo Oscar, Mike Antes, sobre condições visuais, 1.500 pés, ajuste no 012, via corredores. Léo 204, direto farol de Itapuã, ou coordenar 14, Salvador. Pronto, Salvador, Oscar Delta Uniforme, ano grave, 02, abraço, Alipa. Gente, Oscar Delta Uniforme, sob condições visuais, 1.500 pés, reporte no Través de Paripa, aprovando o rotatório. Reporta no Través de Paripa, aprovando o rotatório, Oscar Delta Uniforme. Ok, ciente, decolou ao Zona 9, mantém essa frequência, chame para o retorno, guarde 101. Manterá nessa frequência e chamará para o retorno, guarde 101. Pode ficar mais quieto, reporte para descida. Nós. CV decolagem da 190, boa, 90. Uno 738 da Colas 2, Uno, controle Salvador, Uno 208, bom. 208, obrigado, bom dia, Uno 738. Controle, muito boa tarde, Uno 738, Libra 1200, Árvore Alfa. Uno 738, contato radar, subonido 360, saída da El, saída Árvore. 360, saída Árvore Alfa, Golden. 738, foi elétrico. Foi de elétrico, gol 938. Salvador, Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. A intenção, se for possível, cruzar o campo, senhora, é prosseguir para a linha do litoral. Sim, se autorizado o cruzamento do campo, vento 090 graus, 149, reporte no farol de Sapuã, Guardião 01. 090, 14, faltará o farol, aguardando preferência. Muito obrigado. 38, subestrito nível 340. Exercício 340, Gol 9738. Azul 4118, chame Centro Recife, em 128, decimal 8, terno 126, decimal 0. 288-260, 4118, boa. Boa. Gente, acho que é Delta Uniforme, reporte rotatória para transferência 14. Clareio do 2231, não autorizado a linha aérea decolar pistão 10, vento 090 graus, zona 49. Decola pistão 10, cadê o seu uniforme? Chame torre, 118-95. 118-95, Oscar Delta Uniforme. Então, Gosca Delta Uniforme, reporte final normal, pistão 17, QNH 1092. Afirmativo, reportará na final da 17, Gosca Delta Uniforme. O guardião através de Itapuã. Chame controle 1208, guardião 01. 1208, controle Salvador, grato. Centro Pro de Máximo, gol no 738. O gol no 738? Chame Centro Recife 128, alterno 126, decimal 0, coordena Pro de Máximo com 22260, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, condições visuais 500 pés, eixo 012 para referência, confirme o local de sobrevoo. 1012, sem patrulhamento, está no momento passando Piatã. Pretende prosseguir até o circuito Orla do Carnaval. Lá deve realizar pouso na nossa base avançada, em Ontina. Gente, o Guardião 01 no reporte para pouso. Bota agora o voo. Guardião 01. Olha aí, Salvador, passarei 2231. Passarei 2231, no contato radar, suba ao nível 160. Saída árvore. Sobe 160, saída árvore, passaria 2231. Cadê o uniforme na final da 97, bateu travado. Oscar Delta Uniforme, pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, zona 62. Delta Uniforme. 2231. Gente, acho que é o Mike Yank, desço para 500 pés, ajuste 1012, Salvador, reporte no através do Parque do Pituaçu. 1012, reportará através do Pituaçu, ia. Bono 620, ponto 090 na fronte. Bono 620, autorizado a linha de colapso no zero, vento no 00 graus, 149. A linha decola da 10, Bono 620. Boa tarde, me informa o meu Charlie Fox, eu sou na metade critério, chame para o táxi. Quais instruções de táxi, Charlie Fox? Prossiga. Acionamento a critério, chame táxi. Oscar Delta Uniforme no Salos 30, confirma o pátio. Sim, chame livrão na pista. Charlie Echo Fox, táxi aprovado, chame no ponto de espera da Papá, QNH1-0-1-2. Livre corte. Boa tarde, são 3835, autorizado na linha e mantém pista no zero. Bono 620, decolando aos 32, controle Salvador 920, décima 8. 208, Bono 620. Patrulhamento. Bono 620, contato radar, subo nível 370, direto Jamo. 370 Jamo, Bono 620. Guardião 01, sem frequência livre da presente para a coordenação. Charlie X Fox, autorizado o ingresso disso no 7, chame o aliado e pronto. Autorizado o cruzamento fixo no 7, prossiga Quebec, Mike Lima. Chame no ponto de espera da Lima. Sim. 3835, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 0, 0 graus, 159. Muito obrigado, senhor Direto Barreto. Acho que é mais 500, chame torre, 1 no 8, decimal 95. Tem, chame a linha de pronto na cabeceira. Salvador é o Papa Romeu, acho que é mais 500. Oscar Mike Yankee, chame na vertical do farol de Itapuã. Camarada, vertical do farol de Itapuã aí. Autorizado da presente, curva esquerda para a base da direita, 1-7. Afirmo, está autorizado o cruzamento da final 1-0, aguardando autorização para girar base, circuito pela direita, 1-7. Oscar Mike Yankee. Yankee. Tá Baiano 3835, decolado aos 34, controle Salvador, no 20218. 3835. Vitor Índia Juliette, chame no ponto de espera da Oscar. Salvador, 3835. Salvador 3835, contato Radar, nível 360, direto elétrico. Para 360, direto ao Léo, para 3235. Gente, Vitor Índia Juliette, mantenha o ponto de espera. Xanem 6210, este é o controle Salvador, chame identificação. Desça para o nível 050, ajuste no 012, direto e TAP. Direto e TAP, qual seria o nível? 050. 050, TAP, 62. Controle Tantra 835. Prossiga. Confirma a posição. Tantra 3835 está efetuando a saída da EL? Da EL, para confirmar. A sair da árvore, confirma? Hã? Confirma, sair da árvore. Negativo, foi autorizado da EU, Leda Motiva, para o TAN 3835. Gente, vou direto Leda da presente. Direto Leda, TAN 3835. Negativo, mantém a posição, Vitor Índia Juliette. Torre, eu acho que a Mike Yank vai ingressar a base, está visual com o tráfego decolando no momento. Gente, acho que a Mike Yank autorizado base, aguarde a autorização de pouso. Vai aguardar o Yank. Charlie Fox, decolado aos 37, controle Salvador no 20.8. 208, graças. Oscar Mike Yank, pouso autorizado, pista no 7, vento no 00 graus, no 39. O Yank ciente da baixada travada. 25.45. 2.85, altero na 1.245, bora 6.820, bom dia. Dia. Yeah. Controle Salvador, boa tarde, Papai Romeu, Charlie Eco Fox. Papai Romeu, Charlie Eco Fox, contato radar, suba para o nível 260, saída da árvore. 260, árvore, Charlie Eco Fox. Charlie Eco Fox, confirma a razão de subida. Está marcando 1.300. Gente, vou ir direto Alefa da presença. Direto Alefa, Charlie Eco Fox. Gente, meia dúzia a bordo, essa paciência, na metacritério, chama para o táxi. Eu ia que, se possível, aproxime e deixe o aeronave ingressar na 17, aproxima para decessão. Sim, já Seringa de Leste autorizada, a linha mantém a pista no 7. Monitoring de Juliette autorizado, decolagem pista no 7, vento no 00 graus, no 5 nós. Como é que é que considera solo 4-0, livre costa a estacionar a parte 4? Aguarde para o táxi, táxi para a serra. Aguardando. Seringa Juliette decolando 41, controle Salvador no 20 decimal 8. 208, eu vi perdido aqui. Salvador, Papatão, Vitor Índia Juliette. Papatão, Vitor Índia Juliette, sob condições visuais, o número 10. Porta farol da barra, ajuste em Salvador para referência no 012. 1-9-5-7, porta farol da barra, o que você precisa? Xené 6210-2500, PES, ajuste no 012. Livro de restrições, reporte estabilizado, MRNAS, pista 0, direto Sierra Vitor 366. Ok, 366, dessa vez, 0012, número estabilizado, MRNAS, 0062. Salvador, 2231, Passarelo. Prossiga. Não poderia coordenar o nível 2, 220, 220. Afirmativo, guarde. Xanem 6210, informa o tráfego, 12 horas, 17 milhas, rumo oeste. Cruzando 6.300 pés para o nível 260, Papa Alfa Yankee 3 na interferência sua descida. Papa Alfa Charlie Echo Foxtrot, informa o tráfego posição de 10 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando 7.000 para 2.500 pés no Papa, correção, um Airbus 320. 3835, chame Centro Recife. Em 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 12836, sua identificação, desço para o nível 050, ajuste no 012, direto TAP. 050 para 012, direto TAP, azul 4206. Azul para a Serra, pronto para ingresso? Negativo. Autorizado ingresso, chame a aliado e pronto. Estará aliado para a Serra. Autorizado 120, chama agora 1268, alternativa. 125 decimal 45, caso negativo ainda em 128 decimal 8. Então chama agora, Recife, 12685, 125. 4-5, negativo, 2-2, 2-2-2-3. Serra após decolagem, mantenha proa até cruzar 2.500 pés. E a proa até cruzar 2.500 pés. Decolagem autorizada, pista 17, vento 100 graus, 139, Zeca Papacerra. Liga. Até Romeu, eu vou chamar no ponto de espera da papá. Romeu Hotel Golf. Romeu Hotel Golf. Tarde, Tango Uniforme, November, prossegue. Gente, aguarde, Tango Uniforme, November. Salvador, boa tarde, é o Nuno 69, quanto era o ponto? O Nuno 69, Matheus, ponto de espera, boa tarde. Matheus. Segue para a Paz Sierra, decolado 45, controle Salvador, 90.8. Até 2500, chama no 208, controle Eco Papa Serra. Romeu até o Golfo, mantém o ponto de espera. 440. E pronto para decolagem. Controle, boa tarde, 3190, acione identificação, desça para o nível 060, o ajuste no 012, direto TAP. Direto 580? TAP, Índia, Tango, Alfa, Papá. Controle Eco Papá Serra, decolando 7, conforme ela subida, Arbono. Gente, Eco Papá Serra, tem condições de ir com frio o perfil superior da subida? Ativa. Gente, submantenha nível 240, saída árvore. Ativo, já está liberado, a curva vai à direita. Confirmando, Guardião 04, segue a 1, meu pé e corredor forte. Confirme? Afirmo, 500 pés, livre decolagem, pista 17, vento 100 graus, 149. Estabilizado, Renato, 90, Ocean M2, 90. Ocean M2, 90, complete aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 295, boa, 62, 90. Drone, Tamazão, Vitor Índia, Juliette, sem frequência livre da presente, até o regresso. Autoriza 300, Ocean M2, 90, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 100 graus, 149. 7 graus. 406, solicita cancelamento da restrição de velocidade em ITAP. Está cancelada a restrição de velocidade em ITAP, o 4206. Confirme o nível que... Correção, confirme a razão de descida. Está descendo com 1000 pés por minuto, azul, 406. Gente. 4. Papá Charlie, Mike, Romeu, prossigo. Charlie, Romeu, indo para Salvador, do Colono 36. E acabou de mudar no Guarani, que está mandando para a praga para 2. Charlie, Mike, Romeu, acione transponder 01. Versão 2224. E aguarde contato radar, confirme o nível para que acende. Condições visuais, 5.500 pés, ajuste em Salvador para referência 10-12, reporte para descida. 1-2, Azul 4206, desço para 2500 pés, livre das restrições de altitude em carta, ajuste no 012, livre aeronave, pistão a zero, reporte estabilizado. Desce para 2500, livre das restrições, com 012, reportar estabilizado na aeronave, Azul 4206. Azul 4206, informe tráfego, posição de 1 hora, 18 milhas, rumo noroeste, cruzando o nível 070 para o 240, Bravo Eco 9 Lima, não interferirá com sua descida. Tente Azul 4206. Eco Delta Fox, apresente o Evo Tatuati. Contra o Salvador, boa tarde, Guardião 04, 500 pés, corredor forte. Guardião 04, sob condições visuais, 500 pés, ajuste no 012, confirme o local de sobrevoo. Vai manter inicialmente o corredor forte, eu ia informar para a alternância de setor. Gente, graças. 4206, tráfego já superado em nível, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Azul 4206. Papapá Charlie, Michael Mill, confirme o tipo do equipamento pessoas a bordo. BLV04, Charlie 206. Pode comprar o Oeste. Gente, autorizado para seguir a critérios do pátio, vento 100 graus, 139. Tango uniforme 90. Afirmo. Eu vou no serviço 368. Afirma aqui, 368, aqui está 306. Gente, está autorizado o serviço 366. Gente. Voo 1169, autorizado ali, manteve o sinal 0. Ali, manteve o 0, 1169. O Golf será o número 2 para decolar, aeronave da 10, decolar no mesmo perfil de saída, ok? Aguardar separação com a mesa. O meu até o Golf. 3190, ajuste navegação, vem na proa de Serra Vitor 368, desço para 4 mil pés. 368, 4 mil pés, 3190, já está na proa de Serra Vitor 366? Não, demora um tempinho, hein, pra eu falar e eu executar aqui. Cat, voe 366 então, da presente. 366. Entra no solo 5212 na décima onda. Tango uniforme November, decolado 253, controle Salvador 1208. 208, obrigado. Senhor Reboa, Papa Tango, Eco Delta Fox, na frota da rota para visual. Eco Delta Fox, efetua espera sobre a vertical da César, aguardando prosseguir final na 7. Conhecido, você vai realizar o 360 na César, Eco Delta Fox. O 1169, decolagem autorizada, pista no 0, vento 100 graus, 149. Iniciando. Tango uniforme November, na escuta. Aos tráfegos da pista 10, curva esquerda para o 190. Foi na proa do farol de Itapuã, reporte no farol de Itapuã para o controle. Eu posso confirmar a distância da farol de Itapuã? Seria autorizado manter a linha do litoral, senhor? Curva esquerda imediatamente, na proa 180, o farol de Itapuã está 2.5 milhas. Reporte visual com o farol de Itapuã. Pode ser autorizado em Rio de Janeiro. Engenho 4.3. 3.1 a 0. Gente, 3190, desço para 2500 pés, livre RNAS, pistão a 0, reporte estabilizado, é o número 2 na aproximação. Ok, 3.1 a 0, descendo para 2500 pés. Gente, estabilizado na final da RNAV, dando 0, Azul 4206. Gente, Azul 4206, complete aproximação, chame torre, 1 decimal 95. 1 Azul 4206, obrigado. O Tango Uniforme está passando através do farol da Puan, mantendo a linha do litoral. Gente, mantenha a linha do litoral, sob condições visuais, 500 pés, ajuste 1012. Após a passagem dos tráfegos, terá reautorizado Ilha de Maré, o Tango Uniforme November, informo que o controle o tirou nessa proa devido aos a sua aeronave se encontrar no sentido contrário às aproximações de Salvador. Sente? Sente. O Ederson 4206. Passa ali de 500 metros. Bono 169, contato radar, subiu ao nível 360, direto Leda. Direto Leda, 360. Bono 169. Controle do Tango Uniforme Venda. Prossiga. Seria autorizado manter toda a linha do litoral nessa proa e posteriormente na proa norte. Vai se manter aos 1500 metros devido aos montanhos. Confirma a altitude que irá manter? 1500 metros, confere a altitude mínima para sobrevoo. Afirma. Paeco Papa Sierra, chame Centro Recife em 128.8, alterna 126.0. 1288, 1260, Papa Serra. Paeco Delta Fox, controle. Estabilizou, 3190. 3190, complete aproximação, chame torre 118.95. Rápido que precede na aproximação agora, em redução 140-135 nós agora. 390, representando. 295 agora. Boa. Pega o Delta Fox. Oi, Salvador. 310 da Tampa final. Tá 3190, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guarda. Proibida de Aratu. O senhor está falando sobre onde está acontecendo os desfiles, certo? Negativo. Sobre a base aérea de Aratu, há um notando. Negativo, o senhor, eu não conheço a área, o senhor pode me declarar para desfiles? Não, negativo, vetor. A área proibida está perto, está localizada perto da ilha de Maré. Apenas para informação. Então, o senhor pode me informar a qual posição da ilha de Maré, por gentileza? Chante, eu vou. Última aeronave modular para controle, prossiga. Serra Juliette, November Yankee, procede? Gente, como o tráfego do helicóptero da Polícia Militar, Romeu Fox 190, mantendo sentido oposto, reporte na 20ª, na 20ª milha. Zero, um, dois. Tem condições de confirmar qual a radial de distância que mantém em Salvador? Reporte visual com o tráfego. Guardião 04, controle. Tá na escuta, já se entra o tráfego. Certo, tráfego agora meia dúzia de milhas, posição de 12 horas. Controle instalador, Charlie Mike Romeu para descida, para ingresso nos corredores. Charlie Mike Romeu, desça para 1.500 pés, ajuste 1.0 no 2. 0 no 2, 1.500, Charlie Mike Romeu. 206 no solo 59, libere a direita agilizando por gentileza, no 21 décima 1. Vai livrar a direita, 21 1 azul 406. Dião 04, controle. Caraca. Tá agora 1 hora 3 milhas. 04. Dália Fox, controle. Tá jogando agora a posição de 12 horas 2.5 milhas, 500 pés. Vamos fazer a direita, tá passando na linha do litoral, agora passando no 190, vento 100 graus, 129, pouso autorizado no zero. Livre, pouso 3190, pista na zero. Tiago, Tiago Afonso. Regresso para Salvador, Tiago Afonso? Não, negativo, vou para Arrimar. Deixa eu arrimar. Tiago Afonso, você pode através de buraquinho? Operando para a proa Rocete, presente, mantendo a linha do litoral. Gente, o Papa Romeu Tango e Uniforme 90. Piso no 90 no solo, Zuno 900, direito no 21 no decimal, Uno, chame solo antes da taxa e alta. 1-2-1-1, vai chamar antes. Tem condições de voar nessa proa? Seria autorizado manter a costa por mais 5 milhas, só para evitar sobrevoar alto mar? Gente, em mais 9 milhas entra na área proibida. Paciente, esperando o 90. Mas está autorizado, inicialmente está autorizado manter a linha do litoral após a oitava milha, regresso ao controle Salvador e solicita instruções. Paciente, o Terminal 90 vai manter essa parte. Se por um acaso o senhor observar que estou próximo à área, por gentileza, me informe. Gente, caso não consiga contato com o controle, pro ideal para evitar a área será a 3-1-0, a proa 3-1-0 por 4 milhas após Ilha de Maré e Vita Área. Paciente, Terminal 90. Controle Salvador, o Papa Romeu, Romeu, até o Golfo. Papa Romeu, Romeu, até o Golfo. Contato radar, subo ao nível 200, direto Lido. Correção, direto Coral. Direto Coral, Romeu, até o Golfo. Cuidado a foto. O seu transponder, apenas recebo o modo primário. Faça o cheque no equipamento. Pode. Só pode confirmar meu código que está alocado? 01 ou 21. A prova da rotatória informa que ainda não recebo seu equipamento de transponder. Faça o cheque. Standby normal e identity. Positivo, tá passando através de Interlagos, vai prosseguir com o piloto da rotatória agora, da presente o Thiago Alfa Fonte. Tá com o transponder checado, vai reportar a manutenção. Gente, a base de manutenção é Salvador? Brasil? A base de manutenção do Thiago Alfa Fonte é Salvador? É na Rimago, mano. Sim. Obrigado, já vai ser sanado, pai. 1169, chame-se a Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835-251-1169. Liga. Acionamento a critério, chame o taxi, Mike, em Jalima. 274, Cockney, descend, maintain flight level 180, going fly heading Coral intersection. São 3145, decolada 04, controle Salvador 120, decimal 8. 208, 3145, boa tarde. Boa. Salvador, boa. 2591, formação e uniforme. 1211 para a cópia. Seu nome, Leandro. Eco da Tocox, controle 04, direita, parte 5, livre costa estacionada. Controle é o Tango Uniforme 0? Tango Uniforme 90, possível. Estou para apenas me informar, a ilha que eu desejo sobrevoar está fora da área proibida, certo? O Tango Uniforme 90 sai para o setor norte ou sul da ilha de Maré? A intenção seria o sobrevoo completo sobre a ilha, senhor. Positivo, o setor norte da ilha de Maré está autorizado, mas o setor sul não está autorizado em ingresso. Está um uniforme no vento, devido ao problema da área proibida de área pública. Paróia. Proeste está autorizado. Não vem? Prossiga. Prossiga, o setor do noroeste da ilha de Maré está autorizado. Sim, estamos no noroeste. Na presente posição, estou interferindo com a área, senhor? Negativo. Sim, eu posso manter essa proa? Sim. Está muito fácil, não é? Está autorizado manter essa proa? Autorizado. Romeu, Romeu, Hotel Golf, chame Centro Recife em 128 decimal 35, alterna 125 decimal 11. 128 35 vai transferir a rota. Boa. Controle, Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, torre 118 decimal 95. Obrigado. Ele, Mike Romeu, controle. Prossiga, controle. Confirme tensões. Vejo que está mantendo a proa oeste. Está mantendo os corredores agora, né? Os corredores. Gente, tem os corredores, reporte marítimo. Reporte marítimo, tá lá. Papá, meu Charlie, fofoca, controle. Comprou da rota para visual da animação, autorizado, prossegue direto. Charlie, fofoca, trot, autorizada. Aproximar direto para rimar, reporte, pergunta final. Correcto, aportará o Alpha Fox. Controle, pega o uniforme novembro. Pega o uniforme novembro. Siga. É, seria autorizado curva de 15 graus à direita para verificar da ilha? Correcto, aportará o Alpha Fox. Conforme já estava falando com o senhor, tem 500, gostaria apenas de saber o limite, até onde posso chegar, senhor. Afirmativo, seu limite? Afastado agora 1.5 milhas à esquerda do limite. Tá. O senhor sabe informar se o setor, o uísque da área, da ilha, é sobrevoa? Do setor noroeste até o setor nordeste, correção, do noroeste ao norte da ilha, afirmativo. Caso passe esses setores, já interferirá com a área proibida. Azul 6919, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 080 graus, 139. Decolar pistão 0, azul 6919. Alfa Foxtrot, o solo foi ao 09, frequência livre. Obrigado pelo trabalho. Mike de Lima, autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no site. Sim, esse drone, conforme já foi falado com o senhor, eu estou mantendo os limites. Eu só quero que o senhor me informe por acaso se estiver próximo ao limite. Negativo. O senhor tem ciência das coordenadas? O centro é naquelas coordenadas previstas no TAM. Da coordenada central, o senhor pode voar 3 milhas e volta, tá ciente? Tá ciente, vou me afastar agora e vou retornar, Salvador. O controle vai monitorar se o senhor entra na área ou não. Controle Salvador Passos, controle Salvador, cara, mas correu passou da Aracruz, voando Paris. Confirma, controle. Cara, mas correu passou da Aracruz, voando Paris. Tete, Charlie, mas correu, vou e rotatória da presente. Rotatória, cara, mas correu. Gente, Guardião 04, suporte através de buraquinho para transferência com a Torre Salvador, após segue corredor Axé e voa ver. Tomará através de buraquinho, Guardião 04. O Guardião 04 solicita alguma rota alternativa? Vai confirmar? Solicita alguma rota alternativa, é? Se possível, quero correr na Interlagos após a Aracruz, é possível? Sim, motivo. Devido à aeronave que decolou na Cristo no zero, fazendo mesmo daqui de saída, vai manter a posição por aproximadamente mais 3 minutos. Sala 3145, chame de centro Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Pelo 9. Prossiga. Chama o controle 120, decimal 8. 208, 999. Pressionador azul 699, descida da EL, cruzando 5000. Azul 699, contato radar, suba nível 320, direto Leda. 320 Leda, azul 699. Azul 999, pode voar a Mótica? Pode coordenação. Nós vou em ótimo. Ótimo, obrigado, azul 99. Dia 04, chame torre, 1 no 8, decimal 95. 3295.